A paz do Senhor, irmãos, irmãs, é com alegria que nós vamos continuar o nosso compartilhar sobre o Êxodo. Eu peço perdão a vocês porque nesses últimos dias não foi possível enviar mensagem. Nós tivemos uma série de atividades e primeiro a devocional pessoal, porque eu tenho uma disciplina de leitura devocional, traduzindo para quem não sabe, são livros de testemunho pessoal, que não são livros teológicos, mas também intercalo com literatura teológica, mais densa, mais forte, mais pesada. E atualmente estou lendo mais um livro de antropologia teológica e de teologia sistemática. Simultaneamente a isso, tem todos os afazeres da nossa vida pessoal e a dinâmica da igreja. Nesse último final de semana, tivemos o 32º encontro para a formação de liderança. Estamos muito felizes por isso. Nós tivemos a 8ª disciplina do curso teológico por extensão. Isso tudo demanda muito preparo, porque esses livros que eu estou lendo não eram da matéria que nós ministramos, que foi soteriologia, doutrina da salvação. Então é necessário recorrer a outro leque de materiais. E foi uma bênção. Também tem a pregação do Evangelho, que nós estamos anunciando aqui em Entre Folhas e em Vargem Alegre, o cuidado com o rebanho, o discipulado. Enfim, todas as atividades do Ministério Pastoral ontem, por exemplo, dedicamos ao último encontro de preparação pré-nupcial de um casal que vai ter o seu casamento agora no mês de novembro, no início de novembro. Mando um abraço a esses irmãos queridos. No sábado tivemos outra visita também com outro casal. São casais que vão ao diaconato. Então, o Senhor tem nos abençoado poderosamente e não foi possível, então, enviar, como fizemos praticamente um ano e meio, quase todos os dias. Pulamos aí alguns dias, mas o Senhor é fiel, você tem acesso ao blog e pode se alimentar e também a ministração na sua igreja local, sempre, a sua devocional em primeiro lugar, a ministração na sua igreja local, ou aqueles que não têm igreja local, há outros sites, blogs e programas que você pode assistir e que te edifiquem, tá bem? Então, por causa disso, nós não pudemos, mas nós vamos retomar agora. Só antes de retomar, eu já vou antecipar. Nós estamos quase concluindo, faltam duas matérias. O curso teológico é por extensão. Ele nasce na Assembleia de Deus, mas ele não pretende atingir só a Assembleia de Deus, Galileia. Ele pretende atingir outras Assembleias de Deus. Já tenho conversa com alguns líderes de outras denominações e líderes de outras Assembleias, e eu tenho certeza que no tempo certo o Senhor há de preparar, se for a sua vontade, para que nós estendamos esse curso para outras assembleias e outras denominações também. Muito bem. Partamos para o capítulo 24 do livro do Êxodo, que vai falar sobre aliança com Deus. A aliança de Deus com Israel e, por conseguinte, a aliança de Deus conosco. Façamos a leitura. Depois Deus ordenou a Moisés: Sobe a Yahvé, tu, Arão, Nadabe, Abiú e 70 líderes anciãos de Israel, e adorareis de longe. Só Moisés se aproximará de Yahvé, os outros não devem chegar perto, nem o povo subirá com ele. Veio, pois, Moisés e comunicou ao povo todas as palavras de Yahvé e todas as leis, e todo o povo respondeu a uma só voz: Nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Yahvé. Então Moisés escreveu todas as palavras de Yahvé e, levantando-se ao alvorecer, construiu um altar ao pé do monte e 12 colunas de pedra, representando cada um dos clãs que formam as 12 tribos de Israel. Depois enviou alguns jovens dos filhos de Israel e ofereceram holocaustos e imolaram a novilhos como sacrifícios de comunhão. Moisés colocou metade do sangue recolhido em tigelas e outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança e o leu para o povo, e eles responderam: Tudo o que Yahvé ordenou, nós o faremos e obedeceremos. Moisés tomou do sangue e o aspergiu sobre o povo e proclamou: Esse é o sangue da aliança que Yahvé fez conosco, todos esses mandamentos. Então Moisés, Arão, Nadabe, Abiú, os 70 líderes anciãos de Israel subiram. Eles viram o Deus de Israel. Preste atenção, irmão, irmã. Eles viram o Deus de Israel. Debaixo de seus pés havia como um pavimento de safira, tão pura como o próprio céu. Deus, entretanto, não estendeu a mão para punir esses notáveis líderes dos filhos de Israel. Eles puderam ver a glória de Deus e depois comeram e beberam. Então Yahvé disse a Moisés: Sobe o monte, vem até mim e fica aqui. Eu te darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu cooperador, e subiram à montanha de Deus. Ele orientou os anciãos: Esperai aqui, até a nossa volta. Tendes convosco Arão e Ur. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Assim que Moisés subiu, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias, a nuvem cobriu o monte. No sétimo dia, o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Aos olhos dos filhos de Israel, a glória de Yahvé parecia um fogo consumidor, fulgurante, no topo da montanha. Moisés, pois, penetrou na nuvem e foi subindo o monte. E Moisés permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Irmãos e irmãs, só um parêntese. Antes de nós entrarmos no Resumo que preparei para vocês. Hoje, infelizmente, no Brasil, é um dia em que nós temos muitos fogos de artifício e gritaria aqui na cidade, em celebração a um ídolo que eles consideram, muitos consideram como Maria, no caso, Maria Senhora Aparecida. Meu irmão, minha irmã, eu de modo algum quero deixar de ser amoroso nem indelicado, de modo algum. Há muitos católicos que nos ouvem. Os líderes sabem, padres e freis que estão nos ouvindo agora e poderão ouvir depois. Vocês sabem, falo para a liderança, que esses textos que falam sobre a Assunção de Maria, a elevação de Maria, não estão na Sagrada Escritura. No texto original, no hebraico, no grego, mesmo na Vulgata de Jerônimo, de São Jerônimo, no latim, na sua primeira edição. Isso foi colocado a posteriori. E, infelizmente, ainda se mantém essa adoração. Essa veneração, como dizem vocês, mas que para o povo acaba sendo adoração. E muitos, muitos no país inteiro acabam adorando aquilo que Deus recriminou, aquilo que é contra a vontade do Senhor. Esse texto mesmo fala o seguinte: nós obedeceremos todas as palavras proferidas por Yahvé. E Yahvé jamais proferiu uma palavra dizendo sobre a Assunção de Maria. Jamais. Se você encontra, agora falo com o povo, se você encontra isso na Bíblia, na sua Bíblia, porque há algumas Bíblias de origem católica que fizeram essa colocação. Isso foi uma adulteração do texto. Esse texto foi colocado posteriormente. Não há nenhum versículo, nenhum capítulo, não há nada na Escritura, e nem nos primeiros 2, 3 séculos da Igreja Cristã, não há nada. Se você pegar os principais escritores, e eu já li todos, sem exceção, não há nada de significativo e que pudesse respaldar isso. Quanto mais na escritura. Infelizmente, isso é mantido ainda pela liderança no mundo inteiro e o povo acaba cometendo esse pecado contra Deus, Deus se desagrada. Assim como nos 10 mandamentos, em algumas traduções de origem católica, o sábado, a palavra sábado foi trocada por domingo. Isso não é verdade. Foi trocada por domingo e festas. Mas a Bíblia não diz isso. No original, nos originais que nos chegaram à mão, nos documentos mais antigos, os líderes sabem disso e continuam incorrendo nesse erro e permitindo que o povo continue incorrendo nesse mesmo erro. E o povo, por não saber ter sido educado dessa maneira, acaba fazendo esses festejos. Então, quando vocês ouvirem esses rojões, é porque hoje o dia inteiro Nós estamos desde próximo da meio-dia ouvindo muito desses fogos e outras coisas mais. O importante do que eu estou falando, eu creio e vou orar para que até a volta de Jesus, essa igreja também, que herdou da Igreja Católica Antiga dos primeiros 3 séculos, a continuidade do nome cristão, se converta dos seus maus caminhos, se converta dessa adulteração no texto, porque a Bíblia fala no último versículo, anátema é aquele que altera uma vírgula sequer, que acrescenta ou retira uma vírgula sequer. Para traduzir para você, maldito é aquele que faz isso. Em algumas versões já aparece maldito. Ou então você pode ter na sua versão um ai, ai daquele que acrescenta ou retira um versículo, ou não um versículo, que acrescenta algo à palavra do Senhor que foi proferida na Sagrada Escritura. Então a minha oração vai ser até o final dos meus dias para que haja uma conversão dessa igreja por completo. Não estou dizendo que não há remanescentes. A Bíblia diz que há remanescentes do Senhor em toda parte. A prova disso foram movimentos que surgiram ao longo desses 2000 anos. A prova disso mesmo foi Lutero, por exemplo. A prova disso você vê em Francisco. A prova disso você vê em muitos homens e mulheres que viveram ao longo desses 2000 anos, que não se dobraram diante desses enganos. Mas, embora Francisco não tenha rompido definitivamente, né, com essa questão, o fato é que isso foi desenvolvido posteriormente e depois se desenvolveu toda uma teologia chamada teologia Mariana, ou teologia de Maria. E hoje até grupos carismáticos que têm programa na televisão fazem tudo, você vai assistindo, parece bom, parece maravilhoso, parece igual em algumas explicações, até que se invoca o nome de Maria. Maria não deve ser invocada, ela de fato foi uma mulher muito especial, escolhida por Deus para carregar no seu ventre a semente do Deus vivo e gerar o Filho de Deus. Maria é uma mulher maravilhosa, maravilhosa, depois uma mulher maravilhosa e se tornou discípula de Jesus. E eu teria aqui vários textos para dizer a vocês que Jesus jamais deu a Maria essa posição. E mesmo após a sua morte, não há nada que diga da sua elevação ao céu, porque a assunção significa isso, elevação ao céu, arrebatamento ao céu, por causa da sua condição de mãe do Salvador, ao ponto de se falar que ela é mãe de Deus. Ela não pode ser mãe de Deus. Ela foi mãe do Filho de Deus que se fez filho do homem, do Deus encarnado, do Deus feito ser humano. E mesmo do Deus feito ser humano, seu papel fundamental foi até o processo educacional, os 30 anos. Depois, quando inicia o ministério, chegam momentos que Jesus vai dizer: olha, meus pais, minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do meu pai. Então não há essa condição. Eu estou falando isso e fecho parênteses, não só pelos rojões, mas por delicadeza para com você, líder católico, e delicadeza para com você, católico, praticante, membro Isso está equivocado, isso contraria a vontade de Deus, tá bem? É necessário que você faça uma aliança com Deus segundo a sua palavra. Isso é pecado contra Deus. Mesmo venerar é um pecado contra Deus. Admirar, sim, o seu papel histórico, muito bem, mas isso deve parar por aí. Fecho o parênteses e volto para o texto. Já vou direto para o meu resumo. Compartilho com vocês agora o extrato do texto desse capítulo 24 do Êxodo. O resumo: aliança do Senhor com Israel, aliança do Senhor conosco. O texto trata de duas questões, irmãos e irmãs: a aliança de Deus com Israel e mais uma subida ao monte da revelação de Deus. Quanto à aliança, subiram ao monte do Senhor Moisés, Arão, Nadabe e Abiú, filhos de Arão, que depois vão acabar brincando com fogo e infelizmente vão se perder, vão brincar com a presença do Espírito Santo e vão se perder, mas nesse momento ainda não. Moisés, Arão, Nadabe e Abiú, filhos de Arão, e mais 70 anciãos, Ur, e mais 70 anciãos de Israel. Contudo, somente Moisés chegaria à presença do Senhor, e todos os outros mencionados ficariam mais distantes, adorando de longe, diz o texto. Embora a Bíblia diz que todos nós tenhamos pecado, o Senhor não os puniu pelo seu pecado, porque aquele era um momento de aliançamento, e Deus desconsiderou qualquer tipo de pecado, porque era um momento de construção da identidade do povo de Israel, era um momento de construção da nação de Israel. Nós estamos vindo depois de alguns capítulos que falam sobre a legislação, a lei do Senhor, lá no capítulo 20, né, a Torá, a lei do Senhor. E que eu já falei para vocês, mas repito, a lei moral expressa nos 10 mandamentos, a lei cerimonial para o culto e adoração ao Senhor, a lei judicial, ou seja, aquele que roubou tem que ter essa pena, aquele que defraudou seu irmão tem que ter essa outra punição, a lei judicial. E a lei sanitária, que não foi nessa sequência de capítulos tão trabalhada, mas será posteriormente. Bem, nós estamos vindo dessa sequência de capítulos, e agora era um momento especialíssimo, era um momento de firmar aliança com o povo de Israel. Vocês serão o meu povo, eu serei o vosso Deus. E isso serve para nós hoje, meus irmãos, minhas irmãs. Nós temos que ter a Deus como único Senhor, e o Senhor será o nosso Deus. E nós temos que repetir a frase que eles disseram: tudo faremos segundo aquilo que Yahvé nos diz. Ou seja, tudo faremos segundo aquilo que a palavra do Senhor nos diz. Nós somos o povo da palavra. A presença do Senhor se manifesta na palavra. A primeira fonte de conhecimento religioso e a principal fonte é a palavra. O avivamento genuíno vem pela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. E com a fé nós experimentamos a operação de sinais, maravilhas, ou seja, a palavra. Nós estamos firmando uma aliança. Deus será o nosso Deus e nós obedeceremos a sua palavra. Bem, só Moisés pôde estar lá na presença do Senhor mais íntima, presença mais íntima com o Senhor, só Moisés, porque ele foi escolhido para ser o remidor de Israel. E ele, sem dúvida nenhuma, é um apontamento do verdadeiro remidor de toda a humanidade, que é Jesus Cristo. Lá no Monte da Transfiguração, vão aparecer Moisés e Elias. Moisés representando toda a lei. E Elias representando toda a profecia, fazendo com que então ficasse claro para todos que Jesus veio para dar cumprimento e revelar o verdadeiro espírito da lei e o verdadeiro espírito da profecia. Muito bem. Depois de ouvir o Senhor, Moisés disse ao povo todas as palavras do Senhor, todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz, dizendo: tudo que o Senhor falou, nós faremos. Hoje, num dia em que o país está caindo nesse equívoco, nessa mazela espiritual, justamente é o dia oportuno para nós dizermos: nós faremos tudo o que o Senhor falou. Tudo o que o Senhor falou na sua palavra, é isso que nós faremos. Jesus é o nosso modelo e nós seguiremos a Jesus como nosso modelo, e tudo o que a palavra nos ensina, sim, nós faremos. Aleluia. Moisés escreveu toda a palavra do Senhor, toda orientação, e tendo-se levantado de madrugada, erigiu um altar ao pé do monte e 12 colunas, representando as 12 tribos de Israel. Lembrem bem, que há 12 tronos reservados para as 12 tribos de Israel, ao lado do Senhor, para o momento escatológico. Ou seja, serão salvos pessoas das 12 tribos, descendentes das 12 tribos de Israel. 12 tribos de Israel estarão representadas ao redor do trono de Deus, ao lado do trono de Deus, melhor dizendo até. Por quê? Porque Deus tem uma aliança com Israel, e o homem pode esquecer, o ser humano pode esquecer a sua aliança, mas Deus jamais esquece a sua aliança. E ele fez uma aliança com Abraão, e agora nós vemos mais uma vez Deus operando, e vai operar até o novo céu e a nova terra, e haverá salvação para os salvos de todas as 12 tribos de Israel. Guarde isso, e se você quiser saber mais sobre isso, há no blog 23 mensagens sobre o Apocalipse, e uma em especial vai trabalhar essa questão das tribos de Israel. Tendo feito o altar e as 12 colunas, representando as 12 tribos, enviou alguns jovens, e esses ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos ao grande Eu Sou. Moisés pegou metade do sangue do holocausto e pôs em bacias o sangue, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Metade ele espargiu sobre o povo, metade sobre o altar. Para nós isso é muito importante, irmãos. O sangue de Jesus foi derramado sobre as nossas, foi derramado na cruz do Calvário para nos remir de todo pecado e nos libertar de todo cativeiro, não do Egito, mas libertar a humanidade de todo cativeiro que a aprisione, que nos aprisiona. Esse é o livro da libertação. Então, o sangue de Jesus foi aspergido sobre nós. E nós temos que entender essa grande obra. E tendo o sangue aspergido sobre nós, nós somos libertos. Nascemos de novo. Somos novas criaturas. E se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. O que que era velho? A desobediência contra Deus, contra a palavra de Deus, a inclinação para se afastar de Deus, para cair, na esparrela da idolatria, da feitiçaria e tantas outras coisas mais, da desobediência de Deus em geral. Isso era velho. E agora nós recebemos um novo coração, e esse novo coração está desejoso, sedento da vontade de Deus, expressa na palavra de Deus. Aleluia. Bem, os jovens ofereceram ao Senhor os holocaustos, sacrifícios pacíficos ao grande eu sou. Moisés pegou a metade do sangue e pôs em bacias, e outra metade aspergiu sobre o altar. Pegou as tabuletas com as palavras da aliança e leu ao povo. Só lembrando que eu não coloquei no meu resumo, então metade foi aspergida sobre o povo, metade sobre o altar. Nós temos que fazer isso. Metade, né, do sangue derramado é sobre as nossas vidas, e não precisaria metade, uma gota desse sangue é suficiente para nos remir de todo o pecado, porque é o Deus que nos perdoa e o homem santo que nos perdoa, o filho do homem que nos perdoa, e também sobre o altar, ou seja, a nossa vida de adoração ao Senhor em todo o tempo. Ele pegou as tabuletas com as palavras da aliança e leu ao povo, que disse: tudo o que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Eu ministro em nome de Jesus que cada irmão do Brasil e das nações, uma saudação especial hoje. Cada dia eu vou fazer uma saudação para um país, tá bem? Mas hoje eu saúdo os irmãos da Alemanha. Peço a nossa irmã missionária, poderosamente usada por Deus, que faça essa menção. E até peço a eles, todos que desejarem, continuarem se identificando. Quem sabe nós possamos, perdão, quem sabe nós possamos dar uma atenção especial a também as 20 nações que nos acompanham hoje. Aqueles que quiserem se identificar, nós podemos fazer isso. Preencher uma ficha básica, né, com o nome, e-mail, telefone, no máximo, e para que nós possamos dar uma atenção especial a eles. Tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Irmãos, aqui tem uma questão importante. Muitos irmãos e irmãs, por isso nós não geramos uma vida para Jesus por ano, porque se nós gerássemos, se todo cristão gerasse uma vida para Jesus por ano, acompanhe o meu raciocínio simples: 1 bilhão de cristãos evangélicos no mundo, esse é o último número, em um ano, em 2022, iriam para 2 bilhões. Evangelizar e discipular. No ano de 23, 2 bilhões pularam, pulam para 20, para, perdão, para 4 bilhões. Em mais um ano, 3 anos, 3 anos, 4 bilhões ganham uma vida, discipulam uma vida e nós vamos para 8 bilhões e alcançamos o planeta. Pastor, parece tão simples, mas é muito difícil porque tem país. Irmão, não tem dificuldade. Não tem dificuldade maior do que o poder de Deus. Deus pode fazer todas as coisas. E nos países onde o evangelho é proibido, nós vamos entrar. E nas tribos que não conhecem a língua, nós vamos traduzir. Já tem gente trabalhando há décadas traduzindo o idioma de muitas tribos, povoados, em muitas nações. É uma questão de cada cristão evangelizar um e discipular um novo por ano. Chega a ser uma vergonha para nós. Se passado um ano você não ajudou missionariamente a orar, contribuir e evangelizar ou trabalhar para que uma pessoa seja ganha. Se você voltar lá para a realidade da sua igreja local, se a sua igreja tem 100 membros, em um ano ela poderá ter 200 membros. Nossa igreja começou há 11 meses, tem 35 membros, o ano que vem ela tem que chegar a 70 membros, no mínimo. Senão alguma coisa está errada, senão alguém não gerou uma vida. Só que é claro que as coisas não acontecem assim tão matematicamente. Alguns irmãos não serão usados na frente de batalha para evangelizar, mas eles podem ganhar 10, um irmão pode ganhar 10 vidas, e os outros irmãos que estão orando vão colaborar para que essas 10 vidas sejam de fato consolidadas e discipuladas. Não há problema nisso. O que importa é o saldo. Nesse caso, a ordem dos fatores não vai alterar o produto, não. Alguns são mais ousados no evangelismo, mas eles precisam de sustentação em oração. Oração. E também nos ministérios da igreja. Aí vai haver o grupo de discipulado. Eu tinha um grupo de discipulado em Nazaré, tinha sempre uma irmã fazendo lá um chá e um café para nós no curso teológico. Isso é importantíssimo, é o momento da comunhão. Todo ministério é importante. Todo ministério é importante. Então, eu vou repetir para você, em 3 anos nós podemos ganhar o mundo, mas não adianta ganhar o mundo para ter líderes, deputados, prefeitos, governadores, presidentes, senadores, deputados federais, ou artistas que estão na televisão. Não adianta ganhar para o chamado novo evangelho gospel, onde as pessoas acham que são evangélicos, mas mantêm a mesma prática de vida. Veja, diz o texto: tudo que o Senhor disser. Não é metade do que o Senhor disser, não é um quarto do que o Senhor disser, não é um décimo do que o Senhor disser. Tudo quanto Yahvé disser, nós o faremos. E nós temos que fazer isso agora. Se Israel não fez, e não fez, quero te dizer já, para aqueles todos que me ouvem, que conhecem a história de Israel, sabem que não, eles não fizeram isso. Caíram em outras ciladas. Mas para nós é possível. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita, nos dá poder, nos dá autoridade para alcançar essa obra. Bem, tudo que o Senhor falou, nós faremos e obedeceremos. Ele mandou cumprir a grande comissão, então cumpra a grande comissão. Pastor, não sei o que é isso, entrei agora, entrei esse mês. Jesus disse assim: ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e anunciando tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então nós temos que ir pregar o Evangelho, fazer discípulos, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinar tudo aquilo que Jesus ensinou. É isso. Simples assim. Então Moisés aspergiu a primeira metade do sangue, como eu disse, posto em bacia, aspergiu sobre o povo. Aleluia! Que o sangue de Jesus seja mais uma vez, né? Já foi aspergido sobre nós no dia do nosso novo nascimento. Mas se alguém não nasceu de novo ainda, que seja aspergido nessa hora, em nome de Jesus. O sangue de Jesus seja aspergido, que você creia na obra de Jesus na cruz do Calvário e esse sangue seja vertido sobre você e você nasça de novo. Aceite a Jesus como Senhor e Salvador, seja batizado, porque quem crer no Senhor Jesus será salvo. Quem crer e for batizado será salvo, seguindo o Evangelho de Marcos. Então Moisés aspergiu a primeira metade do sangue, que estava numa bacia, sobre o povo e declarou: eis aqui a aliança que o Senhor fez conosco a respeito dessas palavras. Irmãos, irmãs, nós que somos cristãos, nós temos uma aliança. Aliança implica em compromisso. Eu sou aliançado com a minha esposa, eu tenho um compromisso com ela. Eu sou aliançado com meus irmãos na fé, eu tenho um compromisso com eles. Ora, até no estudo, você se matricula na escola, você tem um compromisso de frequência e de fazer as atividades. Se você vai no trabalho, você tem um compromisso. Todo dia, se não cumprir o compromisso, não poderá ficar nessa empresa, será demitido. Se você reparar, os nossos relacionamentos são marcados por esse comprometimento. Só que a aliança é mais forte ainda. É um vínculo que faz com que nós sejamos, por exemplo, um casal de duas pessoas se faz uma. Uma família de cinco, seis, sete pessoas é uma família. A nossa aliança com Deus nos faz um com o Senhor. Então nós temos que firmar essa aliança no dia de hoje, a aliança que o Senhor fez conosco a respeito dessas palavras. Então subiram outra vez Moisés, Arão, Nadabe, Abiú, Ur e os 70 anciãos dos filhos de Israel. O Senhor não tocou neles. Não tocou significa não puniu a eles por causa do seu pecado, porque era o dia do aliançamento. Então Deus desconsiderou o pecado através do sangue que foi espargido. O sangue purifica de todo pecado, o sangue do Cordeiro Inocente purifica de todo pecado. Por isso que o sangue de Jesus, que nunca pecou, purifica-nos de todo pecado. Do pecado original. E se cometermos mais um pecado, confessamos os nossos pecados e ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Mas puderam ver, eles não puderam subir até onde Moisés estava. Deus não os puniu, mas eles puderam ver eles tiveram uma visão da glória do Senhor. O texto diz que eles viram o Senhor. Aquilo que o Senhor mostrou de si a eles, eles puderam visualizar. Que experiência gloriosa! Essa experiência gloriosa nós também podemos ter, irmãos. Basta que nós sejamos batizados no Espírito, cheios do Espírito, que é o curso de liderança que volta essa semana. Tá bem? Para a segunda unidade dessa nova fase. Onde nós estamos falando sobre o Espírito Santo e os dons. E eles também viram um pavimento como pedra de safira sobre os pés do Senhor, que parecia como o céu, e sua claridade era uma coisa gloriosa. Como eu disse a vocês, Deus não puniu a eles, mas eles puderam ver o Deus de Israel. E depois de ver o Deus de Israel, celebraram comendo e bebendo. Ontem eu falava a um casal aqui e eu quero dizer, olha, celebraram comendo e bebendo. Muitas vezes a igreja primitiva também se reunia, comia, bebia junto, né? E hoje muitos cristãos parece que é só atividade cultica, só igreja, sem nenhum aspecto de comunhão, de um comer junto, de um se alegrar junto, de um momento de confraternização. Irmãos, se nós celebramos ao Senhor, celebramos com tudo que somos. Nós não somos só espírito, nós somos espírito e corpo. Estão entendendo? Nesse caso, a alma, eu estou inserindo no espírito e também estou inserindo no corpo. Um fragmento dela diz respeito a aspectos corpóreos, que dizem respeito aos neurônios. Eu não vou me atrever a ir além disso, mas dizem respeito ao aspecto fisiológico. Muito das nossas emoções estão ligadas a questões, que dizem respeito ao aspecto orgânico. Agora, outra parte diz respeito à nossa íntima comunhão com Deus. Muito bem, mas não é a matéria agora. Na segunda parte do capítulo, vê-se o chamado de Deus para Moisés e os anciãos subirem outra vez ao monte. Então disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares, ensinar o povo de Israel. Levantou-se Moisés com seu servidor, Josué, e receberam Moisés lá no monte de Deus. Desceu aos anciãos e disse: Esperai-nos aqui, até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Vocês 70, fiquem aqui, Arão e Ur tomam conta de vocês. Eu vou subir, Josué vai um pouco adiante. Vai subir um pouco mais, porque ele é meu ajudador, e eu vou subir até a íntima presença de Deus, o que nós chamamos hoje da sala do trono. Meus irmãos, minhas irmãs, depois que o véu foi rasgado, todos nós podemos chegar à mais absoluta intimidade com Deus. Tudo quanto puder um ser humano chegar de conhecimento de Deus, de experiência com Deus e de intimidade com Deus, já pode chegar, porque o véu já foi rasgado de cima embaixo. O véu que separava o sacerdote, o sumo sacerdote, em especial, escolhido de Deus, agora não existe mais. Agora todos nós podemos chegar à sala do trono. Não perca mais tempo, experimente dessa glória. Prosseguindo, tendo Moisés subido ao monte, o monte foi coberto pela glória do Senhor, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. A nuvem o cobriu por 6 dias. Ao sétimo dia, lembre da criação, 6 dias trabalhou Deus, no sétimo ele se regozijou, descansou. E eu já disse a vocês, se descansar é se alegrar, parar para se alegrar. Ele trabalha até o dia de hoje, mas ele para. Trabalha, trabalha, trabalha, trabalha, seis tempos, depois para e contempla a obra que ele mesmo realizou. Ao sétimo dia, do meio da nuvem, o cobriu por pela sua glória. Ele foi coberto então, irmãos, pela nuvem de glória do Senhor por 6 dias. E no sétimo dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor no cume do monte, em cima do monte, aos olhos dos filhos de Israel que estavam lá embaixo. Eles estavam lá embaixo do monte, eles olhavam para cima e eles viam como um fogo consumidor. Esse é o poder de Deus. Poder do Espírito Santo de Deus é como um fogo consumidor. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites, obviamente já apontando para os 40 dias que Jesus, 40 dias e 40 noites que Jesus ia passar no deserto, se preparando para o seu ministério. Aqui também Moisés estava se preparando para conduzir o povo. Mal sabia ele que ia conduzir o povo por 40 anos. E Jesus também ficou 40 dias e 40 noites, só que serviu por 3 anos, porque o mataram. Nós o matamos, nós, humanidade. Articulação feita pelos líderes religiosos judaicos. Cuidado, líderes, para vocês não matarem a obra do Espírito Santo. Cuidado, pastores e pastoras, para não matarem a obra do Espírito Santo. Porque foram os líderes religiosos judaicos que articularam isso. E aí, politicamente, tiveram a concordância de Roma, a anuência de Pilatos, e ele disse que lavou as mãos e mandaram Jesus para a cruz. Mas eu quero dizer a você que, se fosse hoje, 2021, nós faríamos as mesmas coisas, porque a humanidade é dura de coração. Nós éramos como figueira brava. Mas o Senhor é quem nos fez como uma oliveira. Aleluia. É o Senhor quem nos faz novas pessoas. Concluindo, irmãos, e fazendo aplicação, em primeiro lugar, Deus está pronto, irmão e irmã, desejoso de estabelecer a aliança conosco. Se Moisés foi o porta-voz ou mediador entre Deus e Israel, Jesus é o mediador entre Deus e a humanidade. Por isso, aceite a Jesus como Senhor e Salvador, Salvador dos seus pecados, Senhor da sua vida. Creia nele, entregue a sua vida a ele. Peça para ser batizado em nome de Jesus. E você será salvo e experimentará o novo nascimento, e aí terá uma aliança eterna com o Senhor, se você não abandonar a fé. Em segundo lugar, o pacto foi selado com o sangue no cerimonial da entrega da lei do Senhor. Sangue representa vida. Irmãos, na Bíblia, irmãos e irmãs, pacto foi selado com vida, com sangue, no cerimonial da entrega da lei do Senhor. Jesus também selou com seu sangue o cerimonial da vida abundante. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Ele selou com a sua vida com o seu nascimento. Aí volta dizendo o ventre de Maria, com o acolhimento e adoção de José, com a criação deles, com o preparo para o ministério durante 30 anos, com sua vida ministerial durante 3 anos, com os discípulos. Tudo aquilo que diz respeito à vida ministerial é impossível falar agora, mas você encontra nos evangelhos. Tudo aquilo que representou a vida de Jesus até que ele selou com sangue dele na cruz do Calvário. O sangue, o cerimonial da entrega de Jesus na cruz do Calvário sela com o seu sangue o cerimonial da remissão de pecados. Para quem não conhece a palavra, para redenção. Se ainda não conhece, para o perdão dos seus pecados, particularmente do pecado no singular, particularmente do pecado original, aquilo que te separava de Deus, te forçava a obedecer, uma lei interior que empurrava você para longe de Deus, que fazia você desobedecer a Deus. Agora foi selado com o sangue dele e você agora tem desejo em obedecer tudo o que o Senhor ministrou na sua palavra. Agora preste atenção. Tem um lado da aliança aqui. De novo. Ele é o remidor. Ele te dá uma nova vida, mas é para você obedecer toda a sua palavra. Não pode distorcer como nós estamos no dia de hoje. Não pode colocar texto trocando sábado por domingo. Não pode dizer que é domingo e festas solenes. Não pode dizer que que Maria foi assunta ao céu. Porque isso é mentira, engana os próprios sacerdotes que dizem isso e engana sobretudo o povo. Há uma aliança para seguir fielmente a palavra do Senhor. E vocês, líderes, conhecem a palavra. Essa é a nossa parte. Tudo que o Senhor disser, nós faremos. Nós obedeceremos a todas as palavras proferidas por Yahvé. Olha aqui. Obedecer a palavra. Não basta conhecer. Conhecer o diabo conhece também. Um professor de história geral conhece também. Um ateu pode conhecer também. Mas é preciso conhecer e obedecer. Só se você tiver sido lavado no sangue do Cordeiro. Senão você não consegue. Só se você tiver nascido de novo. Só se você tiver selado a sua salvação, a sua redenção, a sua remissão com o sangue de Jesus. Você aceita a morte dele como substitutiva da sua morte. Era para eu morrer, era para você morrer pelos nossos delitos e pecados. Porque a Bíblia diz o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, se você selou uma aliança com Deus agora, você tem que fazer o seguinte: obedecer a todas as palavras de Yahvé. E para obedecer, precisa conhecer. Conhecer e obedecer. Em terceiro lugar, a partir do povo de Israel no passado, nós temos um exemplo, uma sombra, um arquétipo para todo o cristianismo, para todos os cristãos, os seguidores do Messias, a saber, Jesus Cristo. Ou seja, para nós cristãos. Tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Em quarto lugar, Os 70 anciãos de Israel apontam inequivocamente para a missão dos 70 discípulos de Jesus, que ele mandou de dois em dois anunciar o evangelho, curar enfermos, expelir demônios, e eles voltaram com toda alegria, todos alegres, porque eles tinham feito essa obra, tinham anunciado a salvação, tinham curado, tinham expelido demônios. E mas Jesus disse a eles: ó, fiquem mais alegres, não por isso, porque isso vocês vão fazer direto, mas fiquem mais alegres porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Então, é verdade que os 70 anciãos representam 70 discípulos de Jesus naquele comissionamento ainda de preparo dos discípulos, do treinamento dos discípulos. E é preciso lembrar que Jesus enviou para anunciar o reino e o evangelho da paz. Ou seja, os 70 viram a Deus e sua glória lá em Israel. Eles viram. Diz o texto que eles viram a Deus. Eles viram a glória de Deus. Eles viram a plataforma do trono de Deus. E os 70 viram a Deus também. Em Jesus Cristo, aleluia. Os 70 viram Jesus, que declarou: eu e o Pai somos um. Olha a aliança do Pai com o Filho, do Pai com o Espírito, do Filho com o Espírito. Os 70 também viram a Jesus. E como Jesus era um com o Pai, eles viram a Deus também. E viram a sua glória. Quantos de nós gostaríamos de ter vivido aquela geração? Mas nós temos uma oportunidade de ouro de, nessa geração, vermos a glória do Senhor em Jesus, vermos a plataforma do trono do Senhor, porque somos um com Ele, somos parte do corpo dele, Ele é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo. Então, nós não só vimos, como agora nós somos parte do corpo dele. Nós somos o próprio corpo de Jesus, a igreja. Então, nós fazemos parte dessa manifestação de Deus, dessa teofania. Nós somos um com Ele. E se somos um com Ele, temos que andar segundo o modelo que a cabeça nos dá, Jesus. Temos que seguir o modelo de Jesus. Temos que seguir o modelo de Jesus. Só de Jesus. Pastor, eu posso fazer leituras que são de outros autores ao longo desses 2.000 anos? Claro, meu irmão, minha irmã, claro, você pode e deve, mas o seu modelo é Jesus. Você tem que conferir se aquilo que a pessoa está dizendo no seu livro corresponde à verdade bíblica. Tá bem? Aleluia. Que nós, discípulos de Jesus hoje, vejamos a glória do Senhor e participemos dela como corpo de Cristo. Em quinto lugar, as 12 colunas representavam as 12 tribos de Israel, assim como as 12 tribos de Israel apontam ou apontavam para os 12 apóstolos. Também no Apocalipse você vai ver um lugar específico para os 12 apóstolos. Pastor, mas um se suicidou, mas pode ter certeza que há 12 tronos lá. Nós não sabemos se será ocupado por Matias, se será ocupado por Paulo. Todos eles foram importantes, mas o que importa é que há 24 anciãos, 12 representando a Israel e 12 representando a igreja que foi enxertada no povo de Israel, não como um enxerto biológico, mas como um enxerto espiritual. Nós agora é que somos os responsáveis por anunciar o evangelho ao mundo deles, e posso dizer sem dúvida nenhuma que quase sempre falharam. Eles não universalizaram a fé. Traduz, pastor, eles não fizeram a fé se tornar conhecida do mundo inteiro. Eles não levantaram obreiros, israelitas do judaísmo para fazer o mundo conhecido, experimentar essa comunhão com Deus. Só quando as situações históricas os colocavam frente a frente com outros povos. Aí sim. Mas não houve um projeto sistemático de anúncio. Nós não. Nós, revestidos do Espírito Santo, nascidos de novo, revestidos do Espírito Santo, somos missionários agora para anunciar a todo mundo, a todas as nações, raça, tribo, língua, nação, povoado, que Jesus Cristo é o Senhor. Tá bem? Então não percamos mais tempo. Repetindo, 12 colunas é um altar. É um só altar de adoração. Mas tinha 12 colunas, representando 12 tribos de Israel, e as 12 tribos de Israel representavam já os 12 apóstolos, ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, porque os 12 apóstolos são a pedra fundamental aí, o alicerce sobre o qual Jesus estabeleceu a igreja. E ele chegou a mencionar particularmente isso a Pedro, se referindo ao ministério dele, se referindo à palavra dele e se referindo ao vocacionar de Pedro e dos outros apóstolos para ir por todo mundo e cumprir a grande comissão que você, agora novato, já sabe o que é. Ir por todo mundo, evangelizar, fazer discípulo, batizar e ensinar. Aleluia. Em sexto lugar, houve celebração dos anciãos do povo após a revelação de Deus. E hoje, irmãos e irmãs, devemos fazer da Santa Ceia um ritual de regozijo, sem perder o temor, sem perder a reverência, mas deve ser um momento, depois de tomar Santa Ceia, um momento de regozijo, de alegria, de gozo, porque nós estamos participando do memorial que o Senhor nos deixou celebrar, do corpo e do sangue de Jesus, que foi partido na cruz do Calvário, vertido, aspergido sangue. Nós somos coparticipantes dessa obra agora. Está em nós, nós somos parte do corpo glorificado dele. Então temos que ter grande alegria. Tá bem? Que não saiamos do culto de Santa Ceia com aquele rosto entristecido, representando temor, representando reverência, com uma espécie de demonstração para os outros de eu tenho tanto temor e tanta reverência que eu saio meio entristecido daqui, tamanha importância. Não, é de fato um momento de grande importância, há um momento de grande quebrantamento, há um momento do humilde acesso, onde a gente chega com reverência mesmo, com temor, com, sabe, temor e reverência. Mas depois, celebração, igreja, celebração, porque o próprio Deus veio morar em nós. Nós somos o corpo dele e o Espírito Santo habita em nós e faz de nós o tabernáculo da sua morada, o lugar da sua habitação. Em último lugar, sétimo lugar, a nuvem de glória está sobre nós, irmãos e irmãs. E depois de seis tempos, 6 dias aqui, eram naquele contexto histórico. Então vamos lá, por partes. Depois de 6 dias, no sétimo dia, o Senhor disse o que tinha que dizer, operou o que tinha que operar. Muito bem. Realizou a obra completa, porque o sete representa a completude, a totalidade. Mas para nós hoje, 6 dias tem que ser entendido como 6 tempos. Quem sabe 6 tempos históricos. Quem sabe, muito provavelmente, 6 tempos históricos. Depois de 6 tempos da história, no sétimo dia histórico e pós-histórico, agora eu falo aos mais letrados, mas teólogos, 6 dias num tempo supradimensional e no sétimo dia num tempo supradimensional também escatológico, o Senhor nos chamará durante uma teofania, uma manifestação de Deus, e nós entraremos como que no meio da sua glória. E permaneceremos lá no meio da glória do Senhor. E ficaremos, olha só, 40 dias e 40 noites. Esse 40 dias e 40 noites também é um tempo de espera, um tempo de provação ainda, um tempo de luta, um tempo de tribulação. Só para você se respaldar, um dia para Deus é como 1.000 anos. Então, 6 dias e 1.000 não é exatamente depois de 999, é padrão de grandeza. Então, esses 6 dias podem ser 6 tempos, que vão além de 1.000. Sétimo dia, um dia é 1.000 anos. Então, é como se fosse 1.000 dias, mas é mais que 1.000. É padrão de grandeza. É um tempo longo. Depois dos 6 dias e no sétimo dia, depois de 7 tempos, o Senhor nos chamará durante uma teofania, uma manifestação dele, e nós estaremos como que no meio de sua glória, e permaneceremos lá 40 dias e 40 noites, ou seja, um tempo de espera e de luta ainda, quem sabe, ou, se não de luta, mas de expectativa para a realização da consumação da obra de Deus, até que, após toda essa era, essa época da graça, conduzida pelo Espírito Santo, e toda a luta e todo o desafio da nossa vida, e depois ainda toda a tribulação vencida, e chegue o juízo final, e nós experimentemos a glória eterna e comunhão para sempre com o Criador. Comunhão para sempre com o Criador. O Criador, o Justificador, o Salvador, o Glorificador. Aleluia! Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Espero que essa palavra abençoe você poderosamente. E leio para você uma última nota de rodapé. Deus faz questão de lembrar que seu servo Moisés está no decurso de todo o caminho do Êxodo, registrando a palavra de Yahvé e compilando as leis bíblicas. É isso que estava acontecendo, para organizar o livro da aliança, a fim de que todas as gerações, isso nos inclui, pudessem ter o perfeito esclarecimento sobre a vontade de Deus para seus filhos e o próprio futuro da humanidade. Que Deus abençoe poderosamente sua vida e que esse dia seja marcado não pela só pela inconformidade com essa idolatria nacional, mas seja marcado pela aliança com Deus. Faça essa aliança com Deus e diga tudo o que Yahvé falou, assim nós faremos. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do poderoso Espírito Santo seja sobre nós. Sobre nós permaneça, juntamente com todo o povo de Cristo Jesus, povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e para sempre. Amém, amém e amém.